sol invade o céu, ilumina a pele de mulher e o topo da montanha de cristal, acendendo a terra até o luar. Água nasce, corre, vai serpenteando por entre a mata verde, saciando a sede. Essa beleza é muita paz, cabocla o que preciso, só você é que me traz pura beleza e muita paz. É o que quer e aqui contigo eu vou ficar. Contigo eu vou ficar. Vem aqui me canta uma canção, dando a vida graça natural. Nuvens cor de rosa enfeitam o lar da moça com sorriso sem igual. Como vou dizer que um raio de luar não brilha mais do que a luz que vem do seu olhar? Essa beleza é muita paz, cabocla o que preciso, só você é que me traz pura beleza e muita paz. É o que quer e aqui contigo.